poderia ser um telefone qualquer. Na lista de urgência, porém, não é o 90, um número de sorte ou não. Se situa, sinta, se situa na situação de problemas, dilemas, dilemas. Sempre de estar a ocorrência está aqui e eles estão lá. Vejo tudo isso, ouça a rotação. O necrotério da cidade é a escuridão. Na noite, um açoite, tudo pode acontecer. É, não podemos prever se vai amanhecer. O carro tomou conta de toda a cidade. O 90 é uma piada, uma mediocridade. Incerteza da verdade que existe na necessidade. Pois eles levam um troféu da mortalidade. Nos dias de hoje, ninguém vai querer nascer. Parem, me pergunto o assunto, aonde está o porquê? De que pra quê? Liquidam com sua vida, na vida de música letal. Inseticida, tão confuso na ferida. A verdade de uma vida que viveu por viver e passar desapercebida. Black G, não me calo. Não tem uma repressão, por isso falo. Falo, não me tome ao contrário. Cartas fora do baralho, o tempo passa e o sistema ainda é falho. Minhas palavras que correm pelo esgoto de cabeças e mentes. Inconsequentes destinos que seguem, matam e seguem ferindo. Mão na cabeça, a você vão ordenar. Tô malandros na boa pela rua a vagar. Não se importa com você, seu destino é fugaz. Seu lugar no camburão é no banco de trás. O poder de uma divisa controlando sua vida. 90, telefone, impunidade com outro nome. Quem irá julgá-los? Você ou eu? Se discou o 90, o problema é seu. Quem irá julgá-los? Você ou eu? Se discou o 90, só você. Quem se fudeu? 9 se foram também. Zero a chance de você no beco não sair varirado. Nosso sonho é que um dia você possa estar acordado. Nosso direito de resposta é negado. As marcas do passado, o sofrimento sentido se transformaram em calibre dos nossos ouvidos. Desacatando verbalmente alguns indivíduos que colocam em sua vida um duplo sentido. Se proteger ou matar, homens da lei o chamar. São malandros na boa pela rua a vagar. Não se importa com você, seu destino é fugaz. Seu lugar no camburão é no banco de trás. O poder de uma divisa controlando sua vida. O 90, telefone, impunidade com outro nome. Quem irá julgá-los? Você ou eu? Se discou o 90, o problema é seu. Quem irá julgá-los? Você ou eu? Se discou o 90, só você. Quem se fudeu? 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90,